Ângelo. Corrige, Oscar Hotel Kilo. Oscar Hotel Kilo, dá presente, cancela. Papa Tango, Oscar Hotel Kilo, plano instrumento cancelado agora, zona 614, autorizado curva à esquerda, reporte base pela direita da pista 17. Informo a meia milha da cabeceira, agora um PA34. Gente, Oscar Hotel Kilo. Gente, a Xenamia não passou no livre desvio, confirme pro. PA2, 4, 2, 3. Gente, autorizado desvio pro A235. Boa tarde, azul 4167, ponto, espera pronto. Azul 4167, autorizado a linha decolar pista 1-0, ventura 60 graus, 1-1-2. Whisky Kilo Zulu Solo Zona 5, confirme o pátio. Gente, está autorizado o back track agilizando para o pátio 4. Agilizando, se possível. Back track Kilo mantém apoio do Veracruz, ajuste Salvador no 0 no 3, reporte Paris. Não é melhor no patrão, não precisa. Eu tenho que completar pro A2, 1 no 5, pra evitar com o patrão. Pro A2, 1 no 5, ciente, eu chamei melhor no patrão. Final na 7, baixou, travou, acho que até o quilo. Mas quanto é o quilo, aguarde a pista ali. 7. Passou 67, 64. Sim. Hotel Kilo, vento 1-7-0 graus. 1-0 não, pouso autorizado na pista 1-7. Ele pousa. Salvador, boa tarde, Xanamia 226, Conhã. Sou Xanamia 226, acione identificação, voa Mari para interceptar a chegada a Mari, desce para nível 080, o ajuste no 0 no 3. Pente direita, pátio 5 após o backtrack. Corrijo esquerda, após o backtrack, pátio 5. Esquerda, após o backtrack. Salve a Serra Zulu Eco, mantenha sob condições visuais, o ajuste no 0 no 3, reporte através de Paribe. Esse é Azul Eco, reporte farol de Sabarra. Jogou o 867, pode voar para Elefa direto? Bom, no 867, autorizado Elefa. Sim, 867. Consegui descer da 6320. Se não é 6320, desce para 5.000 pés, ajuste 1-0-1-3. 5.000-1-0-1-3. Bom, no 255, desce para 2500 pés, voo se revisa 366, autorizado RNAV, ajuste 1-0-1-3. Deixa autorizado o RNAV, desce para 2500 pés. É, confirma tráfego, 5 milhas à frente, 2400 pés abaixo. Afirmativo, no 255, como tráfego 12 horas, 5 milhas rumo nordeste, mantendo 1500 pés no Charlie 182, onde já se referiu para aproximação, mantendo os corretores visuais. Gente, 255. Channel 320, pode estar em voo, 368, desce para 4000 pés. Pode estar em voo 368 para 4000. Olha, azul, passa 167. Azul 4167, contato radar decolagem, salve via, saída da EPA, nível 320. 320, via, autoriza a Leda direto. Azul 4167, mantém perfil da saída. Mas... Gol 1867, centro Recife, 1288, alterna 1260. 288, 260, o 867. O Xanem é 315, desce para 6 mil pés, o ajuste no 0-3, reduz para 2309. 6 mil pés no 0-3, 2-3-0. Sete cabe aquilo, prossiga. Autoriza, Vossa Asa, prossiga. Sete cabe aquilo, Vossa Asa, reporte como visual. Sete cabe aquilo, Vossa Asa, reporte como visual. 226, reduz para 2309. 6141, reduz para 230, nós. Reduzindo 230, 6141. 6320, está autorizado a RNAV da pista 1-0, reposta serve do 366. Sim. 255, torre 118, decimal 95. 295.255. Xanem 6320, copia o controle. Confere. O Xanem é 320, está autorizado a RNAV, desce para 4 mil pés, é para o CRS 366. É autorizado o RNAV, posto 365. Xanem é 315, 6 mil pés. O Xanem é 315, após toque, irá voar o CRS 368, desce para 5 mil pés, o ajuste no 0-1-3. Após toque, CRS 368, 5 mil pés no 0-1-3. 320 desce para 2500 pés, o ajuste no 0103, após serve do 366. 2500 no 0103, vai reportando. Xanem 226, desce para nível 050. 0103, escola 255, aguardando. Nada, ajuste no 0103. É 3954 mil pés, terra de 368, utilizado para 3 da Nacional da Renata. Juliette, quebra aquilo, resolve o campo. Juliette, quebra aquilo, para ingresso de tráfego, torre 118, decimal 95. Pega aquele chamando do 8295. Boa tarde, Papa Juliette, quebra aquilo. Papa Tango, Juliette, quebra aquilo. Reporte vertical da FEASA, QNH 1013. Pequeno passará a FEASA. 255, pista livre, pouso autorizado, vento 160 graus, zona 09. Livre pouso, zona 0, bola 255. 3416, decola os 23, controle Salvador, 1208, bom voo. 208, boa tarde, bom voo. Salvador, Xanem 6320, boa tarde. Xanem 6320, boa tarde, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso, QNH 1013. Via para 310, tá, 3496. Reduza para 2109, é o número 2 na aproximação, após etapa, voo ser rápido 368. Está, frequência 1251, alterno 28, decimal 35. 1251, 1283, 5467, boa. Juliette Quebec, Kilo, autorizado ingresso final da 17, aguardando autorização de pouso. Juliette Quebec, Kilo, com gentileza, faça um 360 pela sua esquerda, reporte reingressando na final da 17. Autorizaria o 360 sobre a Irlanda? Ok, então autorizado o 360 na Irlanda, pela sua esquerda, ok? Gol 1255, solo aos 25, ao livrar 1211. 6320, pouso autorizado, pistão 10, vento 160 graus, 11 nós. Informo tráfego à sua esquerda, um Charlie 182, fazendo 360. 7320, livre posto. Aciane, chame táxi, Romeu Fox Trot Lima. Quilo, faça 360, curte, já tem a segunda aeronave para prosseguir, final da 10, reporta ao término. Como é que ele vai agilizar essa trajeta? 280 de Salvador. Direita 230, limitado pela 280 de Salvador, 614. 262, totalmente pronto. Confirma, 2262. Totalmente pronto. Demantido, senhor. 2262 após a 2 na conta final da 10, autorizado Lima, manter pista no zero. Gente, após a próxima curva, a Lima tem a antena 2262. Gente, autorizado para 6,5, 5,46, passarei estabilizado na final, 6,226. Para a minha 1,41, desça para nível de voo 050. 0050, 6,141. Esporte, quantas pessoas? 03. No 5, continua a aproximação, informarei que está livre. Vento 160 graus, 129, aeronave alinhando para a decolagem. Ativo, agora pessoal, 63, 95. 320, solo 17, direita, solo 121, né? 121, 121, 121. Ah, passou o táxi, Romeu Fox Brasil. Romeu Fox Brasil, autorizado táxi, passou de para papá. Já, papá, Romeu Fox Brasil. 40 milhas da 3416. Poderia coordenar a possibilidade de rodas de explode frontim? Pode coordenação. Aguardo. Está na minha 141, foi o Serra Vida 368, a partir dele está autorizado o procedimento de nave, descida para 4.000 pés com ajuste na 02. Mano 368, descendo para 4.000, autorizado o procedimento, tomará 6141, 1012. Estabilizado, na Renave da 10, 6226. É 6226, chame a torre na frequência 118, decimal 95. 2900, grato, volume 1. Salvador, Alessandro 34, também informa a prova será 020 no desvio. Sim, 020. O Marão está passando Serra Vitor 3, 2. É, por... Continua a aproximação, informa a história. Consegue aguardando a autorização, 6226. Chama 3 no 5, autorizado, pouso, pista no 0, vento 150 graus, 1 no rosto. Só por cortar, 346, muito obrigado. 2262, decolado 229, controle 120, decimal 8. 208, 2262. Dois Black Track, parqueamento para baixo. Eu fico ordenado aqui. 3144, sem identificação. Dessa via, chega da Mari para nível de voo 060, reduz a velocidade para 250 mais. Redução 2509, procede via Mari. Meu Fox Lima, Netuno 60 graus e 109. Agora sim, cabeceira 17, o meu Fox. Xenome 3 no 5, forma o helicóptero vai decolar já sobre a cabeceira no 7, comprou a norte, então a este, a norte da, do eixo, e comprou a nordeste, sem interferência. Terra Zulueco, chame a torre para sequência 118, decimal 95. Boa noite, Sérgio Zulueco. Oi, é o Papão, meu Sierra Zulueco. Sierra Zulueco, é porta para o Itapuã. É porta para Itapuã, é. 7 Lima, zero decolagem 30 pro Nordeste, chama controle Salvador, 120 décima 8. 120 décima 8, daqui a pouco, meu comandante. Papá Romeu, Romeu, Fox, 7 Lima. Papá Romeu, Romeu, Fox, 7 Lima, mantenha 50 visuais, 510, reporte a 20 milhas, afastado de Salvador. Confirmo, Fox Lima, mantenha 5 condições visuais, reporte a 20 milhas, afastado de Salvador. Ah, afirmativo, condições visuais, reportará na 20ª milha, vamos ver o Fox Trot Lima. Controle Salvador, passarei do 2262. Siga. Solicita para o 250, aproximadamente 20, 25 milhas, evitar formações. Tente desvio para o 250 e informe ao término, passarei 2262. Tente curva esquerda para o 250, 2262. Na 34, nomeia, suba e mantenha nível de voo 250. 250 restrito, na 34, nomeia. 34, nomeia, agora chame Recife em 12545, ao termo 2685. 2545, 2685, bom dia, muito obrigado. 34, nomeia. O Xaner 6141, agora chame a torre na frequência 118, decimal 95. 295025. 109. Lembre pouso na 10, 62, 26. Xenem é 13 no 5, salve 31, salve Salvador, 21, décima 1. Salvador, muito bom dia, Xenem é 141, final RNAV 10. Xenem é 141, bom dia, continua a aproximação, informarei que está livre. Valeu. 2759 totalmente pronto? 2759 totalmente. Após a voz na curva final, autorizado Lima, tempo estilo 0, azul 2759. A Lima tem após a voz. Informação aeronave alinhada para decolagem, forma de pista livre. Vedor no 70 graus, 1 no norte, que negal no 0 no 3. Aguardar no 6141. Pois, se azul é que mantém a posição. Se é estimado 2 minutos na posição, aguarda, se azul é. É, com. 2. Pé 226, solo X3, direita, solo 21. Bem, 219, chamarei graduadade. Pé 2262, mantenha 3 mil pés, tráfego posição 10 horas, 22 milhas, rumo nordeste, cruzar nível 090 para o nível 050, hotel 25 Bravo. Gente, está com o tráfego na etiqueta. Save 52, tráfego posição 2 horas, 20 milhas, rumo oeste. Mantém 3 mil pés, Alfa Tango 72. Início de classe 2759, pistão 0. 6. após o TAP autorizado para o procedimento da RNAV na Proto Serra do 366. São 31144, desça para nível de voo 050. Retaguarda do R2 na Vieca, no final da 1030, aproximação para o GRAE, se é azul eco, é ponto curto final. É para a curta final, eco. Na M1141, autorizado pouso, pista no 0, 160 graus, 109. Autorizado pouso na 10, esse é na M1141. Controle, boa tarde, azul 2759, decolado, cruza 1000 pés. Azul 2759, com o radar na decolagem, sobe via saída Arbor 1 para nível de voo 360. Sobe via Arbor 1, azul 42759. 4, Grael, Serra do Banco. Vento 160 graus e 109. Xanamé 141, solo 37, direita solo, 2.1. 2.1, bom dia. Aguarde liberação do controle. Pós-arba, direto conquista, aguardando para a ascensão 2262. Já 3.1.4.4, estamos para 11 horas, 15 milhas, como oeste, tem 3 mil pés, a Fatango 72. 2759, pode voar Arbor, está presente? Mantenha a saída, o azul 2759. Mantém. Saia 2262, autorizado a ascensão para nível de voo 180. Autorizado a ascensão 180, 2262. A 3144, desça para 4000 pés, ajuste na 092. Ajustado no 092, 4000 pés, 3144. Na 3144, após o TAP, voo Serra Vida 366 para o procedimento RNAV. Após o TAP, direto 366. Foi o azul 2788.0. Azul 2788. Ao Autorizado, linha de decolar, pista no zero, vento no 60 graus, 089. Autorizado, a linha de decolar, dá 1-0, aos 272. Dave 5-2, confirme estabilizado. Nativo, estabilizado. Enche a minha torre na frequência 118, decimal 95. 118, 95, 5-2. Patango, Vitor, India Juliette, prossiga. Vitor, India Juliette, confirme transporte estacionado e o UPB. Copiado, ajuste 10-12, reporte Paripe e Vitor de Juliette. Vitor 8-2? Vitor 7-8-2? Vitor 7-8-2? Confirme iniciando? Iniciando a presente 2-7-8-2. Gente. Azul Eco, livre acionar a contato. Aprovo. Tia Azul Eco, autorizado táxi, posso ponte espera da Oscar. Romeu, Foco, para cima, prossiga. Entre no tráfego conhecido no setor, tem frequência livre. 3044, pode prosseguir. Estimativa, autorizado descida para 2500 pés, autorizado procedimento RNAV e reporte na final. Camarada, estabilizado na RNAV, 3144. Azul 2728, decolado 41, com 3 Salvador 20.8. Com 3 Salvador 20.8, Azul 2728. Esse é Azul Lex, onde vai me transponder até o decolagem. Mantenha a posição, aeronave curta final no zero. Mantenha a posição, sucesso, Azul Leque. Mantenha a posição, controle Salvador, o Azul 2788. O 2788, contato radar a decolagem. Suba para nível de voo, 950 via saída MOM. Só parando no 50, confirmando que tem restrições, Azul 2788. Confirme o nível autorizado. 1970. Subindo restrito 150, Azul 2788. Azul 2788 está livre, subida para nível de voo 170. Sai da mão. Sente livre para 170, o Azul 2788. Está afastado 46 milhas oeste do VR de Salvador, encontra-se em espaço aéreo Golf. Continua em subida para nível 180, ao cruzar 140, chame Recife, 1288, alterna 126, decimal 0. Gente, ao cruzar 140, chama Recife, 1288, 1260, parceria do 2280. Azul 2759, chame Recife, frequência 128, decimal 8, alterna 126, decimal 0. 2828, 2604, boa. 352, solo aos 43, confirmando, vai para aviação civil geral, não é isso? Livre à direita, antes da alfa chama solo 2-1, guardando confirmação de lupagem. estabilizou. 3144. Então, 3144, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 895, Salvador, boa, 3144. 3144. Vou continuar a aproximação e informar a equipe da lei. Guardando, estarei no 44. Controle Salvador, o azul 2788, solicita. Prossiga. Solicita magnética 0 no 0 para devido a formações. Gente, confirme por quantas milhas? Azul 2788, confirme quantas milhas nessa prova? Após, através de Cogbo. Gente. Autorizado? Autorizado, vocês viram, informe ao término. Autorizado, informará ao término nosso 2782. Vitor Índia Juliette, chame a torre na frequência 118, decimal 95. Azul 2788, após o desvio, autorizada por hoje, Paulo Afonso. Sim, após o desvio, autorizado Paulo Afonso, 2782. 3144, solo 49, direita solo 2 em décimo 1. Direita solo 1, 7, 1, 4, 4. Autorizado a colapso, estando 0, reto 160 graus, 109. Autorizado a colagem, então, no 0, 3205. Vitor Inchilete, Carlos Lourenço, origem do voo? É, a 90 Lima, Vitor Inchilete. É. Autorizado, senão é pautado, senhor, acho que ele isolou. 05-50, controle 120-8. 208-3805. Controle, o TAN 3805, vai cruzar 2000. TAN 3805, contato radar na decolagem, suba via saída do Dael para nível 340. Ideal 340, pode voar, Leda, senhor? Autorizado. Leda, 3205. Controle 3805, pode voar, pode voar? Negativo, mantenha a proa de Leda, guarde autorização de Recife, TAN 3805. Guardando 805. Para o saque 2, que quilo zulo? Então, vê se a via chegada a Mari para nível 050. Via chegada a Mari, 050, gol, coronado, recorde. Sim, acho que cruzou, autorizado, tá? Acho que livre a entrada. Vitor Juliette, autorizado. Solo 53, autorizado, backtrack, taxiamento. Rocha 44. Ingresso à direita no site de taxiamento da UPAT 4, tá, via taxi, eu acho. Hoje que no Zulu, pede passagem também a aeronave, um hotel 25 Bravo. Está ingressando na 17 agora, que ele vai no pátio 4 e após prossegue o táxi. Vai se manter aqui na saída do pátio principal, deixando livre a passagem aí para o tráfego na hora. Azul 2790, decolada 54, controle Salvador 20-8. 08, boa. Controle Salvador, Boa Azul 4485. Confirme minha última chamada. Corrigindo ao 2780. Azul 2790, decolado. Afirmativo, perfil da Momos, em condições visuais. Solicito já iniciar a curva à esquerda da formação. Azul 2790, contato radar decolagem, passando 1.400 pés, autorizado curva de imediato à esquerda na Prodmon. Gente, à esquerda Prodmon, 2790. 2788, chame Recife 12545, alterna 12685. Voar numa proa mais à frente, 1964, autorizada a proa de TAP. Após a TAP, Terra Vida 366. Ok, TAP na proa, então após a Vida 366, voo 1964, obrigado. Puxa, Kilo Zulu autorizado, ingresso em Aposta Nelly, pronto, 507. Chefe 2, solo. Torre, confirmando. 2790, solicita pro Divatar para verificar informações. Não teria como ingressar no DTCE, porque precisaria de crachá para ingressar no DTCE. Aí solicitaram que fosse parqueado para o pátio militar novamente. Confirmando, foi solicitação de operações da parte militar. Se quiser tentar coordenar com operações também, a critério, ok? Exclusão autorizada, colapso 7170 graus, 089. Autorizado ingresso novamente no set para livrar na Quebec. Só está desviando num topo aqui do cruzamento, já está seguindo a VATAP novamente. Né? Ontem a proa de VATAP tem um traço de aproximação do setor 050. Gente, é a proa no VATAP. Tá, que você pode esperar da Romeu, já que na base 64, autorizada descida para 4.000 pés, com ajuste na 012. 4.000 na 012. Bom, 1164, desça para nível de voo 050. Tá. Juliette, que é médio quilo autorizado, alinhar e manter pistão na sede. Jan 3805, chame Recife em 125.1, alterna 128.3. 3805, tanto gente, um semana próxima. 1251, alterna 28.35. Afirma sim, copiamos. Tá. cordial boa tarde, Papa Tango, pelo Zulu. Aguarde, Gol 2098, contato radar, minha 5 milhas do oeste do VR Salvador. Fui na proa da posição Mário para completar a chegada, informe quanto no ideal de descida. 97 autorizado ali ainda, colapso 0, vento 60 graus, 109. Aqui é cola da 1-0, Gol 2098. Papatango, uísque, quilo Zulu, mantenha-se em condições visuais, 1.000 pés, reporte farol da barra e, quando possível, estimado para pouso. Estimando pouso, zona 720, possibilidade de acender para o 2500, lá por ali, Cairines? Já. Negativo, mantenha 1.000 pés e a litoral, uísque, quilo Zulu. Mantenha 1.000, quilo Zulu. Aeronave 64, autorizado procedimento RNAV, reporte passando Serra Vida 366. Autorizado procedimento RNAV, reporte passando Serra Vida 366, vamos lá na parte. Quem entendeu que essa mensagem foi por 964, descendo para na proa do Serra Vida 366 para 4.000. Confirmando, Gol 19964. Desça para 2.510, autorizado procedimento RNAV, reporte passando Serra Vida 366, Gol 19964. Ok, reportará o 366. Autorizaria voar na proa 366? Gol 1964, autorizado Serra Vida 366. Sim, aqui é para estabilizar. Comente. Gol 1164. Mantenha a proa de TAP e após a TAP Serra Vida 366 para sequenciamento. Ok, TAP 366, está aqui. Controle Salvador, Papatango Juliette Quebec Kilo, decolado da 197, não se escuta. Papatango Juliette Quebec Kilo, mantenha-se em condições visuais, 1.000 pés, corredor Axé, reporte farol da barra. Juliette Quebec Kilo vai e mantém o 1.000 pés, corredor Axé, reportará farol da barra. Controle Salvador, boa tarde novamente, é 1397, decola da El, Leia da Mocha, passou agora 1510. Zona 397, contato radar na decolagem, suba via saída da El para nível de voo 360. Subindo via 361397. Tem condições de coordenar com o centro o final 380? 380, confirma. Afirmativo, 38. Bem, suba inicialmente até o 360, aguardando a autorização do centro de Recife. Correto, 36 aguardando. 397 na escuta 2. 1164, desça para 4.000 pés, ajuste no 0.02. 4.000, no 0.02, zona 1.64. Voo 2018, desça para nível de voo 050. Novembro, livre acionamento portável. Azul 5073, autorizado a decolar pista no 0170 graus 109. Autorizado a decolar de 10, azul 5073. da tarde, você pode continuar essa papá, Azul 9, né? Azul 073, decola 04, controle, saudão da 0, décima 8. 308, 50, 73. Dona Renato, qual é o nome da minha classe? Voo 1164, autorizado descida para 2500 pés com ajuste no 012, procedimento RNAV autorizado, reporte passando para a órbita 366. 2512, autorizado RNAV, reporte paralisado, passando para a órbita 366, não é mais. Controle Salvador, Azul 5073, saída coral, passando 1100 pés. Azul 5073, contato radar na decolagem, supervia saída coral para nível 180. Via coral, ascensão 180, 5073. Voo 1964, chame a torre na frequência 118, decimal 95. 2295, 1964. 964, bom dia, boa tarde. Passou o 66. Alô, Foxtrot Lima, confio em PB. Se a 06 mantém as condições visuais via corredor forte, é parceado. Autorizado, tá? Posso mais para da loja. Ali mantém a guarda X9, hein, velho? Para na final no zero. Boa tarde. 790, chame Recife 128, decimal 8, alterna 126, decimal 0. Chamar Recife 128, 260, 270, vamos lá. Desça para 2500 pés, ajuste 1002. Após o TAP, voo Serra Vitor 366. Após o TAP, direto Serra Vitor 366, descendo para 2500.0012, voo 2012. Boa tarde, Azul 4116, acendo identificação, voo e proa da posição Mário para completar a chegada, descida para nível 050. Azul 5160, acendo identificação, dessa via chegada Mari para nível de voo 060. Via Mari para 060. Passou a Serra Vitor 366, voo 1164. Voo 1164, chame a torre na frequência 118, decimal 95. 118, decimal 95, 964, Sérgio. Flamengo Juliette, Quebec, Kilo, não há tráfego conhecido neste setor, tem frequência livre. Continua a aproximação, informarei a pista livre. Agora a pista livre, do 964. Azul 9, autorizado a colar a pista no 7, 160 graus e 109. Trânsito de leste, é uma testa. 964, 09, direita, solo, 21, décima 1. 21, liberar o 964. 256, ponta de 0, 0, 0, 0, 0. ele funciona normal. Não tem. Gilete mantém estimado 2 minutos de decolagem. 164, autorizado. 0, vento 160 graus, 109. Leve volta, pista 10, voo na 1964. Zulu November, decolada, 10, controle Salvador, 120, décima 8. 08 November. Direto Zulu November, decolada, sua escuta. Santango é com Zulu November. Tem assim condições visuais, no meu pé, quando achei o reporte para o Labar. Mas se você possível, autoriza a atenção para 2,5 e para onde ele fala. Recusou November, autorizado direto destino, subida para 25003. Sim, mas se vamos descer, atenção até 2,500, recusou November. Passando a Serra Vista 366, voo 2018. Voo 2018, chame a torre em 118, decimal 95. 295, 2018, bom dia. Sim. Torre Salvador, boa tarde, voo 2018, passou Serra Vista 366, vista. 2018, chame a aproximação, informarei, está ali. 2018. Vitor em Gilete, autorizado, é colapso 17, vento 1950 graus, 129. Bono 256, autorizado, ali é manter, pista no zero. Sim, manter no zero, Bono 256. Meu Foxtrot Lima, chame a torre para o cruzamento da pista no zero, frequência 118, decimal 95. 1895, meu Foxtrot Lima. Poder Salvador, Azul 5073, solicita nível 140 devido à turbulência média e moderada no 180. Confirme ao nível 140, solicita Azul 5073. Afirmativo. Enter. Ele está autorizado para 5073, nível 140. Colapso no zero, vento 160 graus e no zero nós. Torre Salvador, frente de leste, no nosso trote Lima. Trote Lima, reporta uma milha norte da cabeceira do 7, cruzamento. Ah, sim, reportará uma milha o cruzamento do meu foco trote Lima. Frente de leste, decolado, no 3, controle Salvador, 120, décima 8. 508, Patango, Vitorinho e Juliette, prossiga. Você falou de Salvador, não sei se você está. Se você está no radar, faça um check no transponder.